Para o táxi, passarendo 2231148, a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Brasília. Passarendo 2231, confirme seu aberto? 48. Passarendo 2231, autorizado táxi via pátio principal Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 198.95, QNH 1019. Pátio Índia, ponto de espera, chama torre 1895-2231, ótimo teste. Polo 132, complexo, posição 04, 310, acionamento. Polo 132, complexo. 132, está condicionada após passagem do ATR da Passaredo, a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento. Após o ATR, está autorizado. 132, Juliette Bravo Delta, autorizado táxi e alfa, reporte antes da Juliette. Bravo Luiz, que aguarde para cópia. Romeu Juliette, Bravo Delta, autorizado Pátio via Juliette para o Pátio 3. Para ver que o Luiz chegou a esperar a cópia. Azul 4206-1119, decimal 8. Sou o 1169, coordenação com a equipe de solo, repasso para o táxi. Coordenação, repasso para o táxi. Bravo, que lixo, pronto, cópia. O que Luiz, voo local de Salvador para Salvador, altitude 1000 pés, decolada 17, primeira curva direita, corredor axé. Aciona 01 no número, transponde o controle 109.8 para toque arremetido em Veracruz, Bravo Kilo Whisky. Gente, o da notificação que temos aqui, 19.30, era treinamento corredor forte, na verdade, o toque arremetido em Veracruz, a intenção é corredor forte? Gente, o Bravo Kilo Whisky então. Vou local, Salvador, para treinamento corredor forte, afastado 1 no Cogino, 2-0 milhas, decolado no 7, na curva esquerda, corredor forte, transponder permanece o mesmo, na frequência do controle também. Para o táxi, 32-17, 178 a bordo, 13-20, altera na Guarulhos. Bravo que ele escutei já. Planejamento correto, pátio 402 a bordo, para acionamento, táxi chama a torre, 10895, bom voo. Então, 3217, portão 04, já finalizou, pronto para o táxi, confirma os dados, por gentileza. 178 com 1320, alterando a Guarulhos. Via Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera da torre, 10895, altímetro no 0, no 1, bom voo. Ponto de espera, 10297. Jair Alfa Tango, boa tarde, informação em curso uniforme, agora de cópia, por gentileza. Confirme o pátio, é a pista que decola. 21 minutos, por gentileza. Tango, autorizado voo local, sobrevoo em Veracruz, decola da pista no zero, curva direita, corredor axé. Aciona 0170, entre Salvador, 119.8. Romeu, Charlie Alfa Tango, condicionamento correto para acionamento, chame torre 118.95. Polo Gol 869, livrou. Gol 1869, autorizado táxi via Alfa, repartente do Juliette. Alfa, direção 869. No 169, confirme os dados de táxi, por gentileza. O 169, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e Táxi Índia. Do ponto de espera pronto, torre 10895, altímetro no 0, no 1, bom voo. Demo 118.95. São 3145012 o portão, aguarda, por gentileza. 1869, táxi lento, portão previsto ao 02, que se encontra ocupado. Mantenha a posição antes táxi 6 Juliette, gol 1869. Mantenha Juliette, aguardando 02, 1869. Bravo Delta, reposte para ingresso no pátio principal. Música. 340 Campinas, uniforme confere, azul 6919, aguarde de cópia. Firmo. São 3145, solo. São 3145, ordenação aqui pessoal, após o 737-800 da Gol, que se dirige ao ponto de espera liberar a cauda, inicia o pushback, reportando o táxi, coordenação aqui pessoal. Pode passar de pé, né, Zé? Afirmativa, após a aeronave da Gol, a proa ingressa pátio principal, contorna Lima, mais Quebec, na Quebec chama Torre, 108.95, Juliette Bravo Delta. Olá, boa tarde, está 3560, via Alfa. Táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette. Alfa, antes da Juliette, da 3560. Azul 6999, correção, Salo Salvador, pronto pra cópia. Azul 6999, autorizado para Campinas, nível de voo 340, saída da Eule e da Pós-Bid, a gente intercepta Upper Zulu 6, correção Upper Zulu 16, após Bravo até o Zulu, após direto Trig, decola da pista 10, primeira curva após decolagem, à direita aciona 5524. Controle Salvador, 119 decimal 8. 4-0 autorizado, decola da BR. Azul 699, pode confirmar o transponder, por favor? Gente, Azul 6999, cartejamento correto, reparte para o pushback estacionamento. Gol 1869, após Airbus 320 da TAM, iniciar o táxi livre do pátio, autorizar o táxi via Juliette para o portão 02. Portão 02, Salvador, 3145, pronto, táxi, 144, 3045, Campinas. TAM, 3145, autorizado táxi via parte principal, táxi Oinza, do ponto de espera da pista 10, chame torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro, 10111. E ainda, ponto de espera, torre, 295, 3445, portão. para o 03, para 3560. Para 3560, autorizado táxi via Juliette para o portão 3. Juliette, portão 3, para 3560. Acho que o Rafa Golf, Salvador, prossiga. Acho que o Rafa Golf sente a baixa autorização. Ótimo para Golf Solo. Qual altitude que está inicialmente? Até o destino? Tente então um pronto cópia. Ops, escapa para Golf, Serra November com Índia, decolando 7, primeira curva esquerda, corredor Axé, estrito mil pés. Aciona 5440, transponto 198. Gente, né? No setor sudeste do campo ou não? Acho que eu apagou o solo. Confirme a radial ideal de saída e a distância, por favor, da localidade até Salvador. Confirma a radial de saída. 290. Sente. Permanece. Direita, corredor Axé. Curva direita. 5440. Golf, por gentileza, que eu tenha autorização completa, por gentileza. Ótimo, pagou com o cotejamento correto, confirme o POB por gentileza. Afirmativo, chama a torre agora 108.6, pressionamento com a gente. 108.95, pressionamento táxi, bom voo. 104206, táxi de Alfa, reportando táxi de Juliette. Maria Cadastro, prossiga. Plataforma Delta autorizado para Manati, altitude 1000 pés, pelo corredor Axé, após decolagem, primeira curva à direita. Transponder 0125, controle Salvador, 119.8. Azul 6919, mantém a posição por gentileza, tem outra nave cotejando. O azul 4206, mantém a posição, está com o seu Juliette, por gentileza. Como é que é que o Delta coteja novamente, por gentileza? Foi sobremodulada. Correto, pátio 402 a bordo, para acionamento táxi 2-108-95, bom voo. Azul 4206, ingresso Juliette 08 ao portão. Azul 69901 no portão, coordena a equipe de sol e aporto táxi. Azul 6999, Liga táxi via Taxiway Yankee para o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame torre 118 decimal 95, a gente de altímetro 1092. Trip 5364, autorizado táxi via Alfa Juliette para o posto 3. Salvador, boa tarde, 3190, visitou. Pan 3190, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, 3190. Faltei 0 Paulo? Salve Salvador, é o Internet, é o zero. Oceaner 6210, Salve Salvador, utilizado táxi via Alfa Juliette para o portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Confirma a mensagem, gol 1869. Fazendo a sua cobrança, gol 1960, ele fala, confere, é pronto da cópia? Gol 1869, autorizado para Brasília, nível de voo 360, saída Árvore Elefa, onde intercepta upper do gol 17. Primeira cor após decolagem, à direita, transponder 5555, controle Salvador 199.8. Obrigado, 360, 1869, informa que primeira curva à direita, protegimento correto, rebaixo para pushback, acionamento. À direita, quadrará para pushback. Salvador, boa tarde, é o TRIP 5491. TRIP 5491, Salo Salvador, autorizado táxi de Alfa Juliette para o Parte 3. Alfa Juliette, Parte 3, 5491. Alô, Salvador, uma boa tarde, T3567, informação uniforme, autorização Brasília 360. T3567, uniforme confere, pronto para cópia? Afirmo. T3567, autorizado para Brasília, nível de voo 360, saída Arbor Elefa, upper do Luna 7, primeira curva. À direita, transponder 5556, controle Salvador, 199.8. Ascente da 3567, provado Brasília, nível 360, na Arbor Elefa, upper do Luna 7, primeira curva direita. Transponder 5556, controle 119.8, na posição 03. T3567, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Solo Gol 1869, pronto para posicionamento 22. Gol 1869, coordene com a equipe de solo, chame para o táxi. Com 1869 para o táxi, com 154 a bordo, autonomia de 3 horas e 56, alterna Campinas. Gol 1869, confirme para outro táxi? Bom, segundinho. Agora sim, Gol 1869, pronto para o táxi com 154, autonomia de 3 horas e 56, lanterna Campinas. Gente, Gol 1869, autorizado táxi Viência para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118.95, ajuste de altímetro 1092. 112, ponto na Índia, ponto 010, 1289. elevador, com a caixa de alguém, está no meio da linha, está no meio da linha, está no meio da linha. Confira a nave, chegou falso. Azul 4206, informa que a informação é incursão uniforme, confirma se pronto para cópia. Azul 4206, autorizado para Recife, nível de voo 350, saída Pucajamo Caju, Upper Whisky 58, primeira curva à esquerda, transponder 5563, controle Salvador 199.8. Azul 4206, informa que a saída é Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, confirma. Azul 4206, Pucajamo Caju. Pucajamo Caju. Azul 4206, afirma o cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Alô, 1166, alô. Gol 1866, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette no portão 9, gol 1166. Confirma, o 9 tem que aguardar o follow me ou a gente pode prosseguir direto? Alô, gol 1166? Gol 1166, atenda a viatura follow me através do portão 8. Aguardando através do 8, é isso? Afirma, aguardando através do 8, a viatura follow me, gol 1166. Gente, estou aguardando através do 8, 1166. Eu venho emitir a Lili, mas falou Salvador, prossiga. Papa Romeu, 9 mexa de Lima, 4 na barra do confirmo e pátio. E a ficha que decola? Ciente, 9 mexa de Lima, pronto pra cópia? 9 mexa de Lima, autorizado para Serra Bravo, o Juliette Papá, nível de voo 170, na saída Pucajamo Caju, Golf 677, após Romeu Eco Charlie, após direto, transponder 5517, controle Salvador. 1-1, correção de Salvador, 1-1-9-8. Lima, saída Pucajamo Caju, informo que a primeira curva será à sua direita. Universal Lima, correção, curva esquerda. Universal Lima, para tiramento, chame torre 1-1-8-95. Trip 54 no 5, informação em curso agora é a Vitor, pronto pra cópia? Trip 54 no 5, informação em curso agora é a Vitor, porém não é necessário escutar, a única alteração é o time que agora marca 1-0-1-2, pronto pra cópia? Quatro 5, autorizado para Ilhéus, nível de voo 140, saída da Euleda após Ilhéus pela Golf 677, na posição coral, coordenem com controle, descida para nível de voo 065, transponder 5547, controle Salvador 1-9-8. 545 informa que após decolagem, curva, correção, primeira curva à direita. Gente, trip 545, procedimento correto, reporte para posicionamento. 3567, pushback, acionamento número 3.